Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. E a primeira semana de dezembro já foi pro saco, né? Já já tá, o Papai Noel tá chegando, já já o ano de 2014. Rapaz do céu, a vida tá correndo demais. Quanto mais velho a gente fica, mais rápido o tempo passa. A discoteca do Cleiton vai receber hoje pela primeira vez Edson Vinícius e a Bronca. A Faculdade da Música apresenta os primeiros grandes mestres Tonico e Tinoco. A frase irretocável é de Cleiton Aguiar. A oração, oração belíssima, oração do amor. A dica de hoje, pediram para eu repetir uma dica aqui do que você deve fazer nesse final de ano agora, tá bom? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos cantando um dos seus grandes sucessos. A lorota boa, quem mandou foi meu amigo Rafael Dias. O Joãozinho é de lascar. Hoje eu vou receber no programa uma dupla lá de Rondônia. A dupla que está dando seus primeiros passos aqui na tô morando agora em Goiânia. Uma dupla muito boa. Eu vou conversar com eles daqui a pouquinho. Marcos Henrique e Gustavo. Eu começo trazendo aí, lá do Maranhão, Tom Kleber. Na janela do seu quarto. Foi tão linda aquela noite com você. Amor, eu não consigo te esquecer. Estou aqui olhando teu retrato. Estou sofrendo a ponto de enlouquecer. Amor, se você não vem me ver, hoje eu bato na janela do teu quarto. Foi tão linda aquela noite com você. Amor, eu não consigo te esquecer. Estou aqui olhando teu retrato. Estou sofrendo a ponto de enlouquecer. Amor, se você não vem me ver, hoje eu bato na janela do teu quarto. Será que tá pensando em mim? Será que tá lembrando o nosso beijo? Nós somos só em um só desejo. Tô com pena do meu coração, tá batendo tum-tum-tum de paixão. Tudo porque eu não te vejo. A saudade no meu peito aumenta a dor. Bate coração, tum-tum-tum de amor. A saudade no meu peito aumenta a dor. Bate coração, tum-tum-tum de amor. Eita saudade. Vamos, shot. Será que tá pensando em mim? Será que tá lembrando o nosso beijo? Nós somos só em um só desejo. Eu tô com pena do meu coração, tá batendo tum-tum-tum de paixão. Tudo porque eu não te vejo. A saudade no meu peito aumenta a dor. Bate coração, tum-tum-tum de amor. Saudade no meu peito aumenta a dor. Bate coração, tum-tum-tum de amor. A saudade no meu peito aumenta a dor. Bate coração, tum-tum-tum de amor. A saudade no meu peito aumenta a dor. Bate coração, tum-tum-tum de amor. Kleber, na janela do seu quarto.

e gestos que na despedida você não levou. Um batom usado caído num canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogado no quarto com marca de amor. Vestido de seda, o seu manequim também me deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Fazendo lembrar com tanta tristeza a última noite que nós nos amamos. Vestido de seda, o seu manequim também me deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um querida, usado e jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Teodoro Sampaio, Vestido de Seda. Eu vou conversar no próximo bloco com Marcos Henrique e Gustavo. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Como eu anunciei no início do programa, estou recebendo hoje pela primeira vez dois meninos que vieram lá de Vilhena, no estado de Rondônia. Estão aí na estrada da música, né, tentando esse caminho tão difícil, que é ao mesmo tempo levar alegria para as pessoas, mas é um caminho que o meu amigo Diego Valadares, que trouxe eles aqui, conhece muito bem, que está 30 anos pelejando nessa estrada aí, sabe o que significa isso, né? Mas eu acho bom, nosso programa presta esse serviço sempre, né, de mostrar para o Brasil e para o mundo artistas que estão dando os seus primeiros passos, porque ninguém nasce grande, todo mundo, né, essas estrelas que estão hoje aí, todos eles passaram aqui no nosso programa, no início da carreira. E é engraçado, eu estava falando outro dia, as músicas antes de fazer sucesso são todas iguais. Depois que faz sucesso é que ela fica diferente. Agora, se alguém souber como é que faz para fazer sucesso, me conta, porque eu com 33 anos de carreira não aprendi ainda não, né? Meus amigos Marcos, Henrique e Gustavo, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria recebê-los aqui. Prazer muito grande estar aqui também, Cleiton. Muito obrigado pela oportunidade, hein? Esse é o Marcos Henrique. Vou falar com o Gustavo agora. Tudo bom, Gustavo? Tudo bem, né? É uma grande satisfação para nós estarmos aqui. Dizer que a gente está muito feliz, né, com a oportunidade dada a nós. E a gente está aqui para mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Espero que todos gostem, né? E a gente está aí. Me diz, vamos falar um pouquinho da história de vocês, porque eu gosto de contar. Porque tem gente que acha que é o seguinte, vai para o estúdio, grava e vai para casa para esperar daí 3 meses ficar famoso, né? Como é que vocês começaram essa carreira? Vocês são primos, né? Sim, nós somos primos. Como é que começou a carreira do Marcos Henrique e do Gustavo? Rapaz, a gente já tem uma história um pouco antiga como cantor. Eu, como cantor, ele também, ele participou de festivais, começou com 8 anos de idade. Mas vocês cantavam separado, cada um para um lado. A gente cantava separado. Eu acompanhei muito o trabalho dele antes de eu começar a cantar, entendeu? Porque quando eu era mais novo, a gente tem uma diferença de, acho que 7, 8 anos de idade. E ele já era cantor, eu admirava muito o trabalho dele. Depois, com o tempo, fui pegando gosto, comecei a cantar também. Tive outro parceiro, que na verdade a gente cantava moda de viola. E ele teve uma banda de rock católico, né? Essa história, ela é mais ou menos repetitiva, né? A pessoa começa a dar cabeçada daqui, dali, até firmar, é um negócio complicado, né? E aí vocês cantavam mesmo lá, assim, pros amigos, nas festinhas, em boteco, essa coisa toda, né? Na verdade, em Rondônia, eu com a dupla que eu tinha anteriormente, a gente até viajou bastante no estado de Rondônia e Mato Grosso também. Como é que chamava a dupla? Era Gustavo e Brutus Viola, né? E aí não deu certo, porque assim, a gente, por problema de vontade de crescer mais, de viajar, a dupla sertaneja, ela tem dificuldades por dois motivos, ou por falta ou por excesso de dinheiro, né? Nas duas situações em que a dupla se separa. Ou quando o dinheiro demora a chegar, quando ele chega depressa demais, e chega muito também. Verdade, e aí como é que se deu? Já que vocês são primos, estavam sempre juntos, você admirava o trabalho dele, como é que se deu a união do Marcos Henrique e Gustavo? Mas você vai contar isso daqui a pouquinho, porque eu vou mostrar a primeira música aqui. Todas as músicas são de autoria de vocês? Sim. Então vou mostrar a primeira faixa do CD. É aí que a saudade machuca. Brilham demais e as lembranças não te deixam em paz, e você se vê sem saída. O que fazer quando o peito dói e toda canção faz lembrar do que foi e talvez nunca mais vai voltar? É aí que a saudade machuca e o coração descompassado parece parar. E aí então você se pergunta: pois esse amor pode um dia voltar? Quando os olhos brilham demais e as lembranças não te deixam em paz, e você se vê sem saída. O que fazer quando o peito dói e toda canção faz lembrar do que foi e talvez nunca mais vai voltar? É aí que a saudade machuca e o coração descompassado parece parar. E aí então você se pergunta: se esse amor pode um dia voltar? É aí que a saudade machuca e o coração descompassado parece parar. Você se pergunta se esse amor pode um dia voltar. Marcos Henrique e Gustavo, pela primeira vez no programa Cleiton Aguiar, é aí que a saudade machuca. Eu perguntei, o Marcos, perguntei pro Gustavo, né, como é que se deu a união de vocês, que estavam tão próximos, né, e não tinham percebido isso. Quando foi que alguém falou assim: escuta, já que vocês estão pertinho, por que vocês não tentam vocês dois? Pois é, na verdade, eu tava com uma banda de rock gospel, né, na verdade eu cantei sertanejo há 18 anos, então... até os 16 anos sertanejo sozinho. Então pareceu demais, é rock gospel pra sertanejo, é quase a mesma coisa, né? Aí eu desisti de cantar sertanejo aos 16 anos, animei. Né? E entrei, comecei a cantar na equipe de canto da Igreja Católica. Certo. Acabamos de montar uma banda, gravamos um CD. Quando começou a tocar o CD, a banda desistiu. Como é que chamava a banda? Era Estrutura 6. Estrutura 6. Aí desistiu, né? Pelo mesmo motivo, né? O sucesso demorou a chegar. Né? Aí, o povo não tem paciência, não, né? Eu peguei e falei com o pai do Gustavo, falei assim: ó, compus uma música lá em casa, lá, uma sertaneja lá. Chama o Gustavo pra mostrar pra ele, vai que ele pega e grava com a dupla. E eu não sabia que estava terminando a dupla. Aí foi quando ele chegou lá em casa falando que tinha acabado a dupla. Aí nós pegamos o telefone, ó. Pegamos o violão e brincando lá em casa. Falei assim: vamos cantar uma aqui, vamos. né? Cantamos, fizemos uma brincadeira lá. Falou, rapaz, não é que dá certo, aí ficou mais ou menos. Aí tem sempre um cabeça de leitor, fala, rapaz, a dupla de vocês ficou boa, porque não tem? É porque para empurrar a gente ladeira abaixo, verdade, tem muita gente. Verdade. Aí o que a gente fez? O problema é que eu faço primeiro e ele faz primeira também. Quem quer fazer segunda nesse negócio? Né? Como é que vocês a gente foi no produtor, foi um produtor amigo nosso lá de Vilhena, né? Que a gente cantou, ele falou, vamos fazer o seguinte, canta você. Aí cantamos, aí ele falou assim, olha, a voz do Gustavo é bonita, é diferente, né? Só que a do Marcos é mais comercial, né? Ele deixou bem claro isso, né? Aí o Gustavo falou, não, eu faço a segunda então. Como você está doidinho para vender isso? Vamos vender. Vamos nessa. Se é para ser assim, vai então, né? E foi assim que formou a dupla, e graças a Deus estamos aí. Então, vou mostrar aqui mais uma canção, a segunda faixa do CD, a composição deles mesmos, Marcos isso. Henrique e Gustavo, Sem Você. Estava tão perfeito até você partir. Nem quis saber se vou chorar ou vou sorrir. Fui embora e me deixou com a solidão. Ficaram apenas as lembranças de um tempo de esperança e de amor. Fui embora e nem ligou pro meu coração. Nossas fotos me maltratam. Na cama sinto sua falta. Sem você a vida aqui já não tem graça. O peito aperta, solidão me abraça. Cada segundo que se passa é uma tortura. Sem você o frio é minha companhia. Nessa madrugada vazia meu coração no peito chora e reclama. Sem você nossas fotos me maltratam. Na cama sinto sua falta. Sem você a vida aqui já não tem graça. O peito aperta, solidão me abraça. Cada segundo que se passa é uma tortura. Sem você o frio é minha companhia. Nessa madrugada vazia meu coração no peito chora e reclama. Sem você a vida já não tem graça. O peito aperta, solidão me abraça. Cada segundo que se passa é uma tortura. Sem você o frio é minha companhia. Nessa madrugada vazia meu coração no peito chora e reclama. Sem você eu estou recebendo no programa a dupla sertaneja lá de Rondônia, Marcos Henrique e Gustavo, cantaram aí Sem Você. E vocês agora estão em Goiânia, né? Vieram para tentar aqui no... Vocês acham que aqui é mais fácil de encontrar com sucesso? Olha, assim, certeza que a gente sabe... Assim, a gente sabe que como é o polo, né, da música. Assim, Goiânia, como também São Paulo, Paraná também está bem forte, né? Então a gente optou... entre esses três lugares, antes da gente sair de lá da nossa cidade. Era ou São Paulo, ou Londrina, ou Goiânia. E a gente optou por Goiânia até pelo fato da gente já ter alguns contatos, não de pessoas não, tão conhecidas, também aqui mas... é o seguinte, Goiânia está no meio do Brasil, fica mais fácil ir para cima, para baixo, para o lado, né? É, mas assim, a gente tá tendo que enfrentar muita dupla boa, não é enfrentar, na verdade. Isso é disputar o espaço, né? Disputar o espaço. Eu penso assim, o sol nasceu para todos, é claro. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou interromper um tiquinho aqui, a gente vai tomar um cafezinho, porque casa de mineiro tem que tomar um cafezinho, né? Isso, e a gente volta já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu estou recebendo no programa hoje a dupla Marcos Henrique e Gustavo, e a gente falava exatamente que eles estavam em Rondônia, e o pessoal fala assim, mas lá em Rondônia é mais fácil, porque tem menos dupla, vem logo para Goiânia, que lá em Goiânia parece que produz assim, e todo dia nasce uma dupla sertaneja, né? Aliás, me disseram o seguinte, que quando um paraibano leva chifre, ele mata a mulher e mata o que chifrou também, né? Quando o gaúcho leva chifre, ele mata a mulher e fica com o rapaz, né? E o goiano, quando leva chifre, ele vai atrás do outro que levou chifre também e forma uma dupla. Só não descobri como é que ela enrolou aí. Aí vocês foram lá pro ninho do furacão mesmo, né? Foi lá pro ninho do furacão. Mas eu sempre acho o seguinte, aqui em Brasília tem a Rua das Farmácias, né? Tem umas 100 farmácias. Quanto mais tiver, melhor. Quanto mais dupla tiver, melhor, porque se tem mais duplas, é porque tem mais eventos. Se tem mais eventos, toda dupla famosa precisa de alguém com menos fama para abrir um show, para brilhantar. É, uma exposição agropecuária, ninguém dá conta de contratar só os VIP, tem que contratar a turma que está começando também. Esses que estão brilhando, começaram um dia, foi tudo assim, sempre foi assim. Né? Vocês já estão em Goiânia há quanto tempo? Chegamos em janeiro. Janeiro, né? Sim, é. E já voltaram lá em Rondônia, não? Já, fomos várias vezes lá. Aproveitar mandando um abraço. Tem que lá matar saudade, né? Muitas emissoras de rádio de Rondônia que transmitem o nosso programa. Né? Um abraço pessoal rondoniense lá. Eu mesmo já fiz muito show lá no estádio de Rondônia. Vamos, rapaz, vai aflorar aqui o lado mineiro da dupla, né? Trazer essa canção aqui, a faixa 3 do disco. Deixa o trem queimar! Vou sair, minha galera louca pra se divertir. Não tenho culpa se você não quer ir, não. Tô nem um pouco preocupado se você não tá legal. Quem me deixou foi você, que me trocou pela noitada, que sabe só de balada e depois se arrependeu. Já tô em outra, tô me acabando. É de segunda a sexta-feira, eu tô amando. Na boate, a faculdade até no bar, a mulherada faz a fila pra entrar no seu lugar. Agora eu sei que é viver. Eu vou beber, eu vou beijar, só pra esquecer você. Então sai, sai da minha cabeça e não volta mais. Procura outro trouxa, vou viver em paz. Minha vida de solteiro pega fogo, então deixa o trem queimar. Então sai, sai da minha cabeça e não volta mais. Procura outro trouxa, vou viver em paz. Minha vida de solteiro pega fogo, então deixa o trem queimar. Então sai. Já tô em outra, tô me acabando. É de segunda a sexta-feira, eu tô amando. Na boate, a faculdade até no bar, a mulherada faz a fila pra entrar no seu lugar. Agora eu sei que é viver. Eu vou beber, eu vou beijar, só pra esquecer você. Então sai, sai da minha cabeça e não volta mais. Procura outro trouxa, vou viver em paz. Minha vida de solteiro pega fogo, então deixa o trem queimar. Então sai, sai da minha cabeça e não volta mais. Procura outro trouxa, vou viver em paz. Minha vida de solteiro pega fogo, então deixa o trem queimar. Então sai, sai da minha cabeça e não volta mais. Procura outro trouxa, vou viver em paz. Minha vida de solteiro pega fogo, então deixa o trem queimar. Então sai, sai da minha cabeça e não volta mais. Procura outro trouxa, vou viver em paz. Minha vida de solteiro pega fogo, então deixa o trem queimar. Então sai. Marcos Henrique e Gustavo, deixa o trem queimar. Tem alguém que é filho de mineiro? Não. Os dois. Ah, é? Os dois? Seus pais são de onde? Meu pai é mineiro, meu pai é de Mutum, se não me engano. Mutum, é. Mutum. Rapaz. Meu pai é de perto de Montes Claros, na verdade, de Brasília e de Minas. Conheço. E minha mãe também. Ah, certo. Tudo dali, daquela região. Ah, porque isso, quando eu vi aqui, deixa o trem queimar, falei, tem mineiro nessa parada. Gente, hoje o contato que se dá pelas redes sociais é um instrumento muito importante para quem está começando, né? E de sustentação para quem é famoso também, né? Vocês têm esse negócio de Facebook, essa coisa errada toda, vocês têm, né? Temos. É o Marcos Henrique e Gustavo mesmo, né? Isso, exato. Marcos Henrique e Gustavo. Então, você que está ouvindo a gente e quiser saber um pouco mais da dupla, entra lá no Facebook, Marcos Henrique e Gustavo. E eu vou repetir aqui, quando quiser entrar no Facebook do Cleiton Aguiar, pega o perfil 2 com o perfil 1. Tá cheio. E é engraçado, rapaz. Outro dia eu abri lá, eu já falei isso aqui algumas vezes. Tinha 100 pessoas na fila do perfil 1 e o perfil 2, tadinho, sozinho lá. Precisando, de vez em quando chega um solitário lá, né? Então, verdade. Mas facilitou demais a vida da gente isso, facilita, né? Facilita, a internet facilita muito na questão de divulgação. E outra coisa, também tem um site nosso que ainda está em construção, mas em breve vai ficar pronto, né? Então o pessoal vai poder estar acessando também o nosso site. É, entra no Google, põe lá Marcos Henrique e Gustavo, que no instante você fica sabendo da vida deles, né? Exato. Bom, vamos mostrar aqui mais uma faixa, a canção número 10. virou obsessão. Não dá pra disfarçar, já perdi a noção. Depois que me afastei, nem sinto mais meus pés no chão. Ter que sorrir pra não chorar virou costume agora. E sentir seu toque já virou obsessão. Eu já tentei fugir, correr sem que não dá. Pois mesmo quando eu fecho os olhos, vejo seu olhar. Me diz o que é que fez comigo, parece castigo. Só você é o remédio que pode curar. Vou correndo te buscar, tô cansado de sofrer. Está escrito em meu olhar que eu só vivo por você. E não ouse nem tentar, nem arrisque não querer. Pode ser que o meu penar é pelo fato que esqueci de te esquecer. Não dá pra disfarçar, até perdi a noção. Depois que me afastei, nem sinto mais meus pés no chão. Ter que sorrir pra não chorar virou costume agora. E sente seu toque já virou obsessão. Eu já tentei fugir, correr sei que não dá. Pois mesmo quando eu fecho os olhos vejo seu olhar. E diz o que é que fez comigo, parece castigo. Só você é o remédio que pode curar. Vou correndo te buscar, tô cansado de sofrer. Está escrito em meu olhar que eu só vivo por você. E não ouse nem tentar, nem arrisque não querer. Pode ser que o meu penar é pelo fato que esqueci de te esquecer. Marcos Henrique e Gustavo virou obsessão. O show de vocês, como é que é? Vocês cantam só música de vocês, música dos outros? É um show Não. romântico, é um show sacudido? Na só tem sertanejo, tem forró também? Como é que é? Na verdade, você tem que agradar todo mundo, né? Não adianta você a gente chegar a tocar só a música da gente, porque o pessoal não conhece ainda, né? Claro que a gente coloca pra estar... Pra conhecer. Vão empurrar, né? É. Vão empurrar no meio ali, mas assim, a gente faz um show bem pra cima, né? Em Goiânia, na verdade, agora a gente tá fazendo mais divulgação, fazendo mais barzinho ainda, né? Parte acústica mesmo, modão antigo, o pessoal gosta. Tem alguma casa lá que vocês... A gente tá fixo lá em Goiânia, no Mirante, né? Espaço Fama, lá que você vê aquela vista maravilhosa de Goiânia lá. Porque a Primavera FM lá de Aparecida de Goiânia transmite o nosso programa, né? Aí, a Nova FM de Anápolis também transmite, né? Então, lá em Aparecida de Goiânia a gente toca no Arena, lá na quinta-feira, toda quinta-feira a gente toca no Arena. Então, ó, o pessoal da Primavera aí fica sabendo aí que toda quinta-feira no Arena... E lá em Goiânia. Sexta lá e domingo no Mirante. Mirante. Onde é que fica o Mirante lá? O Mirante fica lá na Perimetral Norte. De Goiânia. Onde você, isso, onde você vê a vista de Goiânia lá. No alto, lá no espaço, no antigo Espaço Fama que eles falam. E quais são os projetos para vocês para 2014? Rapaz, então, agora que saiu, na verdade, agora vai ficar pronto esse CD, né? Ficou pronto, a gente gravou com o William Borges lá em Goiânia. O trem tá tão recente que eles não trouxeram a capa, nem não. A capinha não ficou pronta. É que os meninos estão bonitos, estão trabalhando no Photoshop ainda das fotos, sabe? Daí vai gastar muito Photoshop para deixar vocês bonitos. Aí vai ficando pronto ainda, mas a gente fez as cópias pros amigos aí, né? Para estar divulgando o trabalho. Quem fez os arranjos do disco vocês? William Borges. Lá em Goiânia mesmo? Lá em Goiânia. Eu tô terminando de produzir um trabalhado agora também, porque o Pinóquio também tá com um estúdio lá agora, né? Tem o Marcelo Voninho gravou Marcelo, pra nós. Marcelo Voninho. Bom demais, nossa, ele. Nossa, você era um grande produtor, um grande músico, filho do meu saudoso amigo Voninho. Fez todas as faixas, rapaz, nossa, hein? Esses meninos vinham aqui de calça curta. Ele mais a Maida vinha aqui em casa com o Voninho, que a gente é amigo de muitos anos, né? Goiânia hoje realmente é um polo e é um lugar onde tem muita gente e vai depurando, né? E quem tem valor aparece, isso pode ficar tranquilo. É verdade. Agora o sucesso só está na mão de Deus. Agora a gente tem que trabalhar. Se você não comprar o bilhete, tem de você ganhar. É verdade. Bom, gente, olha, o Marcos Henrique, Gustavo, eu queria agradecer a vocês pela visita, agradecer ao meu amigo Diego Valadares, né? Porque você viu como é que funciona o nosso esquema aqui da Rádio Estúdio Brasil. Vocês fizeram o programa dele, ele se deslocou de lá, trouxe vocês até a minha casa, que é o meu estúdio aqui na minha casa, né? Então é esse o espírito da Rádio Estúdio Brasil. Do nosso diretor-presidente, o Adelson Moura, a Márcia Ferreira, o Maurício Fares, o J. Brito, todos os integrantes, o Diego, todos nós recebemos a dádiva divina de poder cantar, de poder fazer rádio, então a gente procura, né, ajudar aqueles que estão começando, que a gente... quem dá com a mão, recebe com a outra, né? A vida com é certeza. Assim. Sucesso para vocês. Eu estou vendo que a família está envolvida no projeto, isso é muito importante. Verdade. É uma atitude corajosa, né, você se lançar. Mas eu digo o seguinte, que é uma carreira muito difícil, mas é a mais gratificante delas. Porque até quando a gente está sofrendo, a gente está fazendo os outros felizes, né? É verdade. Cantando, né? Então, sucesso, obrigado, viu, Marcos? Sucesso a gente que agradecer, que nem você falou, né? Ninguém nasce lá no sucesso, tem que engatinhar, né? Então, a gente, com esse caminho que a gente teve lá de Rondônia até aqui, Deus colocou muitas pessoas no nosso caminho aí que vem ajudando a gente, que é o Ronieri, lá de Goiânia, tem ajudado. Diego aí, que abriu espaço, né? Apresentou você também. Pode botar meu nome nessa lista, né? Aí. Claro, agora. Com certeza. Né? São pessoas assim como você que a gente precisa, né? Que sabe que não é fácil essa vida da gente que tá correndo atrás. Vocês vão achar muita gente ruim pelo caminho, mas não perde tempo verdade. Nem ficando com raiva com esses traços, é verdade. Não. Viu? Porque toda vez que uma porta fecha, Deus abre 10 da janela. Com viu? Certeza. Ele tem vem tomado frente na nossa carreira aí, né? Como a gente fala, Deus sempre na frente, né? Então, isso aí. Gustavo, sucesso para você, viu? Que Deus abençoe e ilumine os caminhos de vocês por aí. Amém, igualmente. Né? Novamente, faço as palavras também do Marcos. Agradeço a você, Cleiton, de coração. E a gente está à disposição sempre que precisar. A gente agradece primeiramente a Deus, né? Sempre Deus na frente. E mandar um abração pro pessoal que está ouvindo aí, né? Dizer que a gente está chegando aí. E se Deus quiser, a gente vai ficar conhecido nesse Brasilzão, sempre com humildade, né? Tentando buscar esse lado de humildade, carisma, né? E sempre levando, né, a alegria às pessoas, que é a nossa felicidade, é ver a felicidade dos outros também. Bom, eu vou levar os meninos ali, que eu tenho um cachorro, o Zig, que o prato preferido dele é dupla sertaneja. Se eu não for lá soltar, você tem que posar aqui. Eu volto já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, para um pouquinho que você está fazendo aí, presta atenção nesse recado. Já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza. Puro Ômegas, uma inovação que vai ajudar todas as mulheres a ficarem mais saudáveis e mais bonitas. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9. A maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas. No representante exclusivo aí em sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br ou pelo televendas no horário comercial 61-3532-6993. 61-3532-6993. E se disser que ouviu no programa Cleiton Aguiar, você tem R$2 de desconto em cada produto. Por ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje, eu passei num dos programas passados aí e muitas pessoas pediram que eu repetisse uma dica que eu dei de comportamento, uma dica de vida, porque nessa correria dos tempos modernos, a gente não tem tempo para nada, não é verdade? A gente não tem tempo para os amigos, não tem tempo para a família, acorda cedo, dorme tarde, corre para lá, corre para cá, perde horas intermináveis no trânsito. Realmente a vida está ficando cada vez mais complicada. Mas graças a Deus chega o fim do ano para a gente dar uma parada, porque se não tivesse esse breque no fim do ano, eu acho que todo mundo estressava, e a vida ia virar um jacá de gato. Mas você dá uma parada, vem o Natal, vem o Ano Novo. E qual é a minha dica? É uma dica da maior simplicidade. Tire pelo menos um final de semana, 3 dias, né? Reúna seus amigos. Vá para um lugar tranquilo, na casa de um deles. Sempre tem um que é mais abonado, tem uma casa grande, né? Você vai para a casa deles, leva violão, leva os amigos, chama uns amigos, umas amigas, né? E leva, faz uma cotização lá, compra umas bebidas, umas comidas. E passe ali um tempo conversando borracha, sabe como é que é? É, jogando conversa fora, lembrando os velhos tempos, contando as mesmas histórias, né? As mesmas piadas, rindo das mesmas bobagens do passado. Gente, isso é de fundamental importância, que você faça isso com a sua família e com seus amigos. Se der para fazer tudo junto, tudo bem. Se não, você faz um com a sua família e outro com seus amigos. É uma das coisas que eu pratico, é uma das coisas que me revigora, que me dá energia, que me dá alegria. A gente tem que estar bem, interiormente a gente tem que estar feliz. E para a gente estar feliz, a gente tem que estar cercado das pessoas que nos amam, a quem nós amamos. Então é essa dica simples que pediram para repetir, e eu estou repetindo. Neste final de ano, dê um presente a você mesmo. Reúna seus amigos, a sua família. Ah, Cleiton, mas eu não tenho dinheiro. Mas dá para comprar um litro de suco e um pacote de bolacha? Já tá bom, entendeu? O importante não é a comilança, o importante não é o lugar onde você vai estar. O importante são as pessoas que você vai reunir à sua volta. Agora, se você não tiver ninguém para reunir, aí que você tem que pensar, dar uma repensada na sua vida. Porque se você passou até agora e não conseguiu reunir um grupo de pelo menos 10 pessoas para estar com você num momento como esse, você tem que reformular toda a sua vida. Porque lembre-se, a vida é muito passageira, muito fugaz, muito rápida. E você tem que tirar um tempinho para viver, senão não adianta a luta que você teve se você não achar um tempo para você viver, tá bom? Então essa é a dica de hoje. Esses meninos chegaram para conquistar o Brasil com a força do seu talento e do seu carisma. Eliane Alcimar, Aqui Mora a Gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando, batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane Alcimar, do Renato Barros, Eduardo Gomes e Ivan Medeiros, Aqui Mora a Gente. E hoje nós estamos pegando a estrada para voltar de São Paulo para Brasília. Nós vamos passar em alguns lugares para fazer divulgação. Nós passamos a semana inteira em São Paulo, gravamos, já passamos alguns programas, vamos aparecer em outros programas de televisão, né, divulgando o trabalho da Eliane e do Alcimar, essa dupla que eu estou lançando para o Brasil, repetindo o que eu fiz há 32 anos atrás, quando lancei Chico Rei Paraná. É uma dupla que tem tanto talento quanto Chico Rei Paraná. Prestem atenção nesses meninos, eles são grandes compositores, um talento enorme, e eu tenho certeza que o Brasil vai recebê-los como está recebendo, de braços abertos. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai recordar um dos seus grandes sucessos, Outra Vez. Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me apareceu. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Esqueci de tentar te esquecer, resolvi te querer por querer. Decidi te lembrar quantas vezes eu tenha vontade, sem nada perder. Você foi toda a felicidade, você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos e o maior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, outra vez. A lorota boa de hoje, quem me mandou foi o meu amigo Rafael Dias. Aliás, o Rafael tá bem engraçadinho, né? Tá sempre mandando para mim essas lorotas. O Rafael Dias, dos Canarinhos do Brasil, ele que tem o seu programa na mesma emissora de rádio que eu estou agora, né? Lá em Palmas, capital do estado do Tocantins. Nós estamos com o nosso programa na Criativa FM, todos os dias às 5h30 da manhã, e os Canarinhos do Brasil têm um programa aos domingos, né? Um abração pro Gil Modesto, aquela turma boa de Palmas. Muito obrigado pela grande audiência que o nosso programa já está tendo, e as pessoas aos poucos vão descobrindo a gente aí, né? Um abraço a todos os palmenses. Mas a lorota que o Rafael mandou é o seguinte: o Joãozinho é de lascar, né? Um camarada estava levando uma tropa, uma boiada, né? E chegou na fazenda do pai do Joãozinho para atravessar, né? De um lado para outro, né? E o rapaz, o capataz que estava tocando a boiada, chegou e perguntou pro Joãozinho assim: ô menino, esse rio aqui é fundo? O Joãozinho falou: olha, eu não sei se é muito fundo não, mas a criação do meu pai passa aí com a água no peito. Aí o fazendeiro animou, tocou o gado, e o gado foi afogando e descendo o rio abaixo. Ele virou: ô menino, você não falou que a criação do seu pai passa aqui com água no peito? Ele falou: aí passa. O que seu pai cria? Ele falou: pato. Ai, ai, ai. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Clayton Maguiar. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Uma oportunidade para você ganhar dinheiro. Seja um revendedor Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, com possibilidade de lucrar até 100% e ainda vender mais barato que a concorrência. Eu fiz o teste, montei uma distribuidora aqui em Brasília, está vendendo feito banana na feira, está vendendo feito água, viu? Além do que, eu passei a vestir o Oporte Jeans, minha mulher que é muito exigente gostou, as minhas cunhadas, minhas amigas, tudo, tá todo mundo adorando o Oporte Jeans, viu? Olha, vale a pena para você que é lojista, representante, sacoleiro e até para quem tem família grande, viu? Entre em contato pelo telefone 61 99813601, 99813601 da Vivo, ou 81438802, 61 81438802 da TIM. A entrega é via transportadora, muito rápido, para qualquer lugar do país. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Você começa fazendo pequenos pedidos e vai crescendo aos poucos. Logo, logo você terá sua própria loja. Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje o cantor e radialista Hélio Carreiro, lá no Rio Grande do Sul. O locutor Asa Branca, Girlaine Souza, que é radialista, Adri Rameschi, Cristiane Linhares, Maria do Vale, Vera Lúcia Oliveira, Jorge Luiz, e neste final de semana, Heloísa Faria, Vandinha Pimentel, Paulo Luciano Máximo dos Santos, Maria Amélia Travaim, Fabi Conceição, Luiz Pires, Edivaldo Caires Mesquita, Paulo César Silva, Edivaldo Souza, Gilberto Celestim, o cantor Alexandre Guti Saad, cantor e publicitário lá de Uberaba, Gil Silva, Zulmiro Santos, Dalília Souto, Darley Marinho, Jojo Martins, o João Moreno da dupla com Tangará e o Juninho da Mamãe, meu amigo lá de Coromandel, filho do Dácio. E eu tenho também aqui um recado do J. Rai Lima, radialista lá de Iranduba, lá no estado do Amazonas. Cleiton, eu gostaria que você registrasse o aniversário do meu amigo radialista Eliandre Dantas, que é locutor da Rádio Açaí FM e secretário de comunicação da Prefeitura de Codajás, no Amazonas. Parabéns, muita paz, muita luz, muita saúde para todos esses aniversariantes e para você que está de aniversário hoje também. Eu não estava sabendo, eu vou aqui para repetir uma oração que eu não canso de fazer neste programa. Está na página 95 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, a oração do amor. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, dá-me a esperança para vencer todas as minhas ilusões. Planta em meu coração a sementeira do amor. Faz-me esquecer o mal e não provocar a dor. Faz de mim um homem justo. Ajuda-me a ser fiel às minhas palavras e aos meus sentimentos. Faz de mim um homem em todos os momentos, que eu nunca me envergonhe dos meus atos nem dos meus pensamentos. Que eu tenha o espírito pacífico, que seja constante e verdadeiro. Senhor, transforma meus rivais em companheiros e meus amigos em entes queridos. Não me deixes nunca ser um cordeiro perante os fortes, nem um leão diante dos fracos. Faz da justiça o meu forte, faz-me feliz até a morte. Senhor, dá-me o dom de saber perdoar. Afasta de mim o desejo de vingança. Ilumina os meus olhos para que eu veja os defeitos da minha alma e coloque sobre eles uma venda para que eu não comente as imperfeições alheias. Leva de mim a tristeza e não a entregues a mais ninguém. Encha o meu coração com a divina fé. Ensina-me a ser sinceramente humilde para sempre louvar o teu nome. Arranca de mim o orgulho e a vaidade. Deus Pai, faz de mim um ser repleto de amor e caridade. Amém. Essa oração é uma maravilha, né? Uma oração belíssima. E o mundo está precisando disso. Está precisando de amor. Essa música que eu vou tocar agora é uma composição do grande poeta goiano Antônio Vitor. E ele fez nesta música uma homenagem ao saudoso ídolo do Brasil, Valdir Soriano, né? O avô do João, Cleiton Aguiar. Boêmio. Amigo, não censures minha vida. É que trago uma ferida que não quer cicatrizar. A dor fez morada no meu peito, rasgou meu preconceito e me trouxe a este bar. O bar, abrigo dos homens sofridos, casa de amores perdidos nos caminhos da ilusão. Aqui o homem joga o seu segredo no copo que lava o medo do delírio da paixão. Aqui o homem joga o seu segredo no copo que lava o medo do delírio da paixão. Amigo, eu amei uma cabocla que me deu horas tão loucas de infinitas emoções. Amei e por amar tive esse prêmio, padecer e ser boêmio e cantar tristes canções. Amei e por amar tive esse prêmio, padecer e ser boêmio e cantar tristes canções. Amigo, deixa eu ficar nesta mesa, palco das minhas tristezas, meu princípio, meio e fim. Amigo, por favor, traz outro whisky, põe aquela do Baldique, que ela dá certo pra mim. Amigo, por favor, traz outro whisky, põe aquela do Baldique, que ela dá certo pra mim. Deixa eu ficar nesta mesa, palco das minhas tristezas, meu princípio, meio e fim. Amigo, por favor, traz outro whisky, põe aquela do Baldique, que ela tá certo pra mim. Amigo, por favor, traz outro whisky, põe aquela do Baldique, que ela tá certo pra mim. Cleiton Aguiar, boêmio para Solange Pereira, de Dom Basílio, na Bahia. Ela curte o nosso programa pela Tropicaliente FM. Um abração para o Murilo, para aquela turma boa lá da Tropicaliente. E agora ela faz parte do nosso Facebook. Solange, um beijão para você. Seja muito, mas muito bem-vinda. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Ele mesmo canta em duas vozes, Última Esperança. Liguei o rádio nesta triste madrugada e ouvi os versos que há tantos anos fiz, em homenagem à menina mais amada que em outros tempos me fizera tão feliz. Fui ao passado e revi tão comovido a bela história que o nosso amor viveu. Não acredito que ela tenha me esquecido. Seu sentimento é tão grande quanto o meu. Onde andarás, alma gêmea de minha alma? Já não mais posso esconder esses meus sinais. Todo esse tempo que de ti estou ausente, infelizmente cada vez te quero mais. Sei que que tu dizes que eu sou o teu artista, que não mais queres outro alguém em teu viver, mas te pertence igualmente essa conquista, pois como disse, não consigo te esquecer. Busquei conforto no calor de mil amores, no desespero de apagar tua lembrança, mas não encontro teu perfume em outras flores, e te encontrar é minha última esperança. Onde andarás, alma gêmea de minha alma? Já não mais posso esconder esses meus sinais. Todo esse tempo que de ti estou ausente, infelizmente cada vez te quero mais. Relembrando Goiá, ele mesmo cantou Última Esperança. A frase irretocável do programa de hoje é da autoria de Cleiton Aguiar. A vida é a arte do possível. A vida é a arte do possível, é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Edson Vinícius e a Bronca. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Neste domingo, às 10 da noite, no horário de Brasília, tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão. Você pode me assistir aqui em Brasília pelo canal aberto 59, Belo Horizonte o 14, Porto Velho 38, Salvador e Lauro de Freitas 51, Camaçari 50, São Paulo e Vitória 50, Cachoeiro do Itapimirim, Castelo e Guarapari no Espírito Santo. Canal 13, no Rio de Janeiro, canal 50, Volta Redonda 58, São Caetano em São Paulo 45, Francisco Morato, canal 50, Campo Grande 23, Cuiabá, canal 14, Goiânia e Aparecida de Goiânia, canal 40 e Palmas nos canais 5 e 20. Você me assiste também na Sky no 175, no 139 da Oi, no 248 da GVT, no 133 da Claro, no 237 da Vivo e no 714 da CTBC e também no canal C1 das Parabólicas. E ainda no site rbtv.com.br, toda terça-feira às 11 da noite e todo domingo às 10 da noite, horário de Brasília. Neste domingo, eu estarei conversando com a comunicadora lá de Dianópolis, no Tocantins, Arla Maia, e com Ari Mateia, que há 40 anos promove um torneio de futebol de salão aqui em Brasília. Duas entrevistas muito interessantes. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Edson Vinícius, com a participação da Bronca. Tome, tome! Essa é a letra mais difícil do Brasil. Bora aí! Tome, tome. E a mulherada pede tome, tome. Muita energia se consome, tome. Mas se eu te pego, tome, tome. Tome aí então. Balada e hoje a noite vai ser longa. Não quero compromisso, só quero beijar na boca. Liguei o som do carro pra curtir o batidão. Com Ed Vinicinho vai ser pura azaração. Já foi um tal de lelê, já te levei pra Jurerê. Mas se eu te pego no tom, tom, e a mulherada pede tom, tom, muita energia se consome, tom. Aí se eu te pego, tome, tome. Tome aí. Tome, tome. E a mulherada pede, tome, tome. Muita energia se consome, tome. Aí se eu te pego, tome, tome. Olha eles aí. Chegando pra cantar com a gente. A Bronca 3. Maravilha, meus lindões! Edson Vinícius, tamo junto, Conexão Bahia, São Paulo é a Bronca! Tô indo pra balada, hoje a noite vai ser longa. Não quero compromisso, só quero beijar na boca. Liguei o som do carro, tô curtindo o batidão. Ouvindo o som da Bronca, vai. vai ser pura zeração. Já foi um tal de lelelê, já te levei pra jurerê. Mas se eu te pego agora, tome, tome. A mulherada pede, tome, tome. Muita energia se consome, tome. Mas se eu te pego agora, tome. Deixa comigo, tome, tome. Aí se eu te pego agora, tome. Fala uma canta aí que eu quero ver. A mulherada pede, tome, tome, tome. Muita energia se consome. Mas se eu te pego, tome, tome. E a mulherada pede, ai, ai, ai. Ai, quebra! E tome, tome, suína, negão. Maravilha, coisa linda, broca. É, rapaziada da Bahia, essa conexão deu certo, hein? Tome, tome, tome. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Edson Vinícius e a bronca Tome Tome. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte no horário comercial de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite, é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. A Faculdade da Música traz hoje dois grandes mestres. Atenção, meninos! A turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula. Foi aqui que tudo começou para a música caipira e sertaneja do Brasil. Tonico e Tinoco, Tristeza do Jeca. Neste verso tão singelo, minha bela, meu amor, pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor. Eu sou que nem sabia, quando canto é só tristeza, perde o galho onde ele está. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Cada quarta representa uma saudade. Eu nasci naquela serra, num ranchinho beira-chão. Tudo cheio de buraco, aonde a lua faz carão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia um barulhão. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Cada quarta representa uma saudade. Já não posso mais cantar, pois o Jeca quando canta tem vontade de chorar. Oh, choro que vai cair, devagar vai se sumindo, como as águas vão pro mar. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Cada quarta representa uma saudade.